Niente, obrigada. Livrou a esquerda do Guardião 06. 7, Guardião 06, boa noite. Boa. Passou, Papá Romeu, Papá Tango Alfa, estabilizado ILS para embaixada e travada. Salvador, está 3455 na posição 8 para puxa acionamento. Aguarde. Guarda. 200 graus com 07 nós, ajuste 1014. Papá Tango Alfa, autorizado pouso, poderia confirmar o vento? 200 graus com 07 nós. Ordem para a equipe de solo que após o início do táxi do Embraer da Azul, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Após Azul, autorizado o pushback acionamento, 3455. 3662, copia. Prossiga, copia. Da 3662, autorizado Natal, 370 nível, o peso 10. Decola da 28 com curva direita na saída Aron, transição Zipar. Transponder 5530, controle 119.35. 370 Natal, aerovia peso 10. Decola com curva direita da 28, Aron, Zipar, a saída 5530. É o código transponder 119.35, controle TAN 3662. Vai adicionar para o puxa acionamento, TAN 3662. Sim. 14771 para o táxi com 104 a bordo, 4 horas alterna confim. Só confirme o alternado. Alternativa é confins 4071. Cliente 4071, autorizado Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste no 014. Bom voo. Cliente Juliette, Alfa, 183, ponto espera, 4071. Meu Tango Alfa visual, final normal. Passo alto, Tango Alfa, Papá Romeu, Papá Tango Alfa. Para Salvador, Papá Romeu, Papá Tango Alfa, final para o pouso. Então, Tango, Papá Romeu, Papá Tango Alfa, autorizado pouso. No vento 200 graus com 07 nós. Salvador, boa noite, Altan 3152, no final do ILS Yankee, pista 28. Altan 3152, continua a aproximação, boa noite, aguardando pista livre. Como o vento no momento de través 190 graus com 05 nós. Continua a aproximação, aguardando autorização. O ajuste 1014. 7, Altan 3152, ajuste 1014, aguardando. Alfa no solo aos 21, libera a esquerda e vai chamar o solo no 21 decimal 9, mantendo a posição antes de ingressar na taxiway Alfa. Papá Romeu, Papá Tango Alfa livrando no momento, chamar agora o solo para continuar o táxi, Papá Tango Alfa. 219, boa noite. Obrigado, boa noite. Autorizado, chame táxi, Santa 3662. Autorizado, pushback pra mim, Santa 3662, chama táxi. Alô, Salvador, Papá Romeu, Papá Tango Alfa. Papá Tango Alfa, mantenha a posição. Mantenha a posição, Papá Tango Alfa. Santa 3152, autorizado pouso, pista 28. O vento no momento 190 graus com 08 nós. Ajuste no 0, 1, 4. Sente, autorizado pouso, pista 28, Santa 3152. Santa 3152, fica atento, foi reportado por algumas aeronaves que pousaram à sua frente. Vento de cauda, ok? Fica atento. Sente, Santa 3152. Salvador, boa noite, Papatango, acho que chegou por quilo, continua a aproximação, aguardando pista livre. Reporte final de 4 milhas. Quilo. Aerostar. Papatango Alfa, informo que vai dar passagem ao Embraer da Azul, após ingresso Alfa, quilo, pátio 3. E reporte para ingresso no pátio 1. Gente, após a passagem da aeronave, Alfa, quilo, pátio 3, aguardando para o pátio 1. E mantém pista 28. Afirmativa, após o pouso da aeronave, ali mantém 63. Aerotaxi, o TAN 3455 com 118 a bordo, alternam Guarulhos com 3 horas de autonomia. TAN 3455, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf Torre no 8 decimal 3, o ajuste no 0, 1, 4, bom voo. 2, 3, 1, 0, 1, 4, TAN 3455, boa noite. 3, libera a esquerda, agora estamos falando 21 decimal 9, antes de ingressar na Taxi Alfa, boa noite. Esquerda 219, boa noite, TAN 3152. Fala Salvador, muito boa noite, TAN 3152, está livrando a pista nesse momento, no Taxi Delta. TAN 3152, mantenha a posição na Delta. Vai manter a posição na Delta, TAN 3152. 6 milhas. Senhor, quilo que eu tenho na aproximação, aguardando pista livre. Posso que é? Puxa na minha 310, autorizado a decolagem da 28, vento 190 graus com 07 nós. Ajuste ao 0, 1, 4. Autorizado a decolagem, pista 28, Xanermia 3110. Frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Em frente, quilo, pátio 3, TAN 3152. Tango Alfa, ingressa pátio 1, na Lima vai chamar a torre no 8 decimal 3. Gente, até a Lima, Lima 5183 para pátio Tango Alfa. Sol Salvador, está 3662 para o táxi, seu B71, 2 horas e 43 de autonomia, Fortaleza alternativa. TAN 3662, táxi via Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 8 decimal 3, o ajuste 1-0-1-4, bom voo. 1-0-1-4, Índia, Alfa, Golf, 23, ponte espera, TAN 3662. 3152, ingresso a pátio 1, gate 07. Está autorizado ingresso na pátio 1, TAN 3152, posição 07. Salvador, boa noite, isso é Azul 4071. São pontos de espera da 28, visual coronave na curta. Foi o Azul 4071, ponto de espera da 28, visual coronave na curta. Azul 4071, não mantém a posição. Mantém. Papatango, Vitor Kilo Delta. O Oscar Golf Kilo no solo aos 28, libera a esquerda, chama o solo no 21 decimal 9, mantém a posição, esse ataque foi Alfa. Boa noite. Boa noite, 21 decimal 9, tem um ponto certo. Salvador, Papatango, Alfa para ingresso Lima. Boa noite, Papatango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, mantém a posição. Que ele tá batendo. Papatango Vitor Kilo Delta, continua a aproximação, vai reportar final de 4 milhas. Vitor Kilo Delta. Papatango, Vitor Kilo Delta, da presente, inicie 360 pela esquerda, aguardando instruções. Tá iniciando 360 da presente, aguardando o Vitor Kilo Delta. Papatango, Whisky Foxtrot Lima, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus com 05 nós. O ajuste é 10014, informo chuva forte no momento. Fox Lima, ali do na 28. Cagou Fiquilo? Vai dar passagem à aeronave da TAM, taxiando à frente após ingressar via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Após a passagem, vai apertar pelo Pátio 3, aguardando para a autorização para a cruzamento do Pátio 1. Fox Lima informa pista molhada aqui. Fox Lima 7. Papatango Vitor Kilo Delta informa no momento, está fechado o visual, ok? O senhor irá chamar o controle agora em 119 decimal 35. Vitor Kilo Delta. Papatango Alfa na Quebec para o cruzamento. Papatango Alfa informa o estacionamento, será o Pátio 5? Ativar o está autorizado o cruzamento 9735. Então, boa noite. Boa noite. Pátio 5, Abaité. Ciente. Negativo, mantém a posição aguardando o azul 4071 na sequência para o pouso. Grande Salvador, carga 5-0. Final do EDS. Fox Lima no solo aos 5-9, libera a esquerda, chama o solo no 21 decimal 9, mantém a posição antes de ingressar no ataque. Sou Alfa, boa noite. Positivo, livrando aqui à esquerda, 219, mantém a posição, esse táxi é Alfa, Luiz, táxi Brasileiro. 390, aguarde a cópia, plano 3858. Tem a saída prevista? Aron, Frote. Foxtrot Lima. Obrigado, Aron, Frote. Whisky Foxtrot Lima, ingressa via Alfa Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1, só confirmando estacionamento. Pátio 5. Controle Salvador, muito boa noite. Web 6727, cruzando 165 para 150. Lima 1283, grato. 50, tá autorizado a tocar RMT no ar, confirmando, autorizada remetida no ar, o vento 200 graus com 04 nós, ajustando 014, reporte iniciando Cardeal 50. Atenção companheira, toque e arremete. Sim, então tá autorizado a tocar remetida, o vento 200 graus com 04 nós, pista molhada. Eu vou aqui no, na Lima para o Pátio 5. O trade para prosseguir. Isso, a Pátio Lima, sem dia 3 para prosseguir, o Pátio Lima. Vou entrar na Quebec. Confirma já para o Cardeal. Cardeal, vento 200 graus com 05 nós. Aeronave na final, autoriza o azul 4071 alinhar, manter 28 ou 2? Afirmo, o azul 4071, após a passagem do Bandeirantes, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Aceita, visual com o mesmo, após passagem ali mantém 28 4071. Eu estou na Quebec para cruzamento da 17. Então, chegou o futuro autorizado cruzamento na 735, até o Pátio 5, boa noite. Boa noite, bom prazer. Whisky Fox Lima, autorizado Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. Quebec, reportando para o cruzamento, Pátio Lima. Cardeal 50 tocou e remeteu aos 36, sub, mantém a proa, suba para 3.000 pés, chama o controle em 119 decimal 35. Eu peso 119, decola da 28, curva direita, após a decolagem na saída Aron, transição Frote. Transponder 5534, controle 119 decimal 35. Autorizou 390, Fortaleza, Pesulo 1928, decolagem direita após Aron Frote, 5534, 1935. Olha, tinha pronto, puxa acionamento, então 3258. Obrigado. Desculpa, tá com o Golfo contra Kilo? Tem aí, ela chamou a torre? É, o Golfo contra Kilo ainda está em contato com o centro do Chico. Seria as condições precisas aí do aeródromo? Oscar, o Papatango Oscar, Hotel Kilo, no momento Salvador opera instrumentos, já com possibilidade de abertura visual, ok? Afirmativo. O Azul 4071 está autorizado decolagem da pista 28, vento 210 graus com 03 nós. Ajuste 1-0 no 4. 0 no 4, autorizado decolagem 28471. Sim, autorizado de cruzamento no 735. Então, boa noite. Está 3455, ponto de espera da 28 próximo. Mantenha a posição até 3455. 3455. Torre de Papatango, Vitor Kilo, estabilizado no 28. Sangue Vitor Kilo Delta, continua a aproximação, aguardando a autorização. Corte final de 4 milhas. Vitor Kilo Delta. 4071 decolado aos 39, subrestrito ao 2000 pés, aguardando a liberação do controle. Chama o controle em 199, decimal 35. Restrito 2471. Tango Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus com 03 nós. Ajuste 1-0 no 4 e forma pista molhada. Vitor Kilo Delta. Ô Salvador, 3850, pushback, acionamento, ponte 612. Autorizado, chame táxi. Camarada 3258. A linha mantém pista 28. A linha mantém 28, 3455. Vitor Kilo Delta no solo aos 41, libera a esquerda, chama o solo no 21, decimal 9. Boa noite. Boa noite, Vitor Kilo Delta. Vai taxiar via Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Autorizado a decolagem da pista 28, vento 19, correção 200 graus com 03 nós. Ajuste 10 no 4. Autorizado a decolagem da pista 28, da 3455. 219 Salvador, tá 3662, ponto espera 289. Gente, o TAN 3662, após a decolagem do rebote da companhia, está autorizado a alinhar e manter a pista 28. Observando a van, a van vai passar TAN e manter 28, TAN 3662. Aguarde, mantenha a posição, Vitor Kilo Delta. Cinco, tomou voo, boa noite. 935, 3455, boa noite. Autorizado a decolagem da pista 28, vento 200 graus com 04 nós. Ajuste no 0 no 4. V14, decolagem autorizada 28, 3662. Nasce com 5-1 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Teresina. Só não entendi o POB, confirme por gentileza, TAN 3858. 5-1 a bordo. Ciente, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette, Alfa, Golf, chama a torre 283, 3858, boa noite. Vitor Kilo Delta, vai dar passagem ao Airbus Latam, que vai taxiar à frente após ingresso a parte 1, na Lima, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 3. Vitor Kilo Delta. T362, decolar 245, chama agora o controle em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. T935, T362, boa noite. Web 6727, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 03 nós, pista molhada. Autorizado 6727. Tá chovendo agora sobre a pista? Chovendo agora sobre a pista? Negativo, a pista está molhada, mas no momento não chove. Aqui, aqui antes pés está muita água. Confirme, está chovendo? 500 pés, muita chuva, até ela, a pista até apaga, ela desaparece, mas agora aparece. 360 pés, ela aparece, está bom o tempo. Jet 6727.